mas eu te avisei. Espera um pouco, eu nunca te enganei. E os seus sonhos jogados por aí, não me culpe, não posso te assumir. De anjos é pra cantar e encantar. Você ligando, implorando, e tem saudades, pedindo pra me encontrar. O combinado não era isso, era só uma noite entre nós dois. Apaixonou.